Oh! Eita! Controvérsias, controvérsias, curtindo, fazendo rolê na noite de Santos. Eu, Geniaço, esposa Thaís, rola Thaís, quer deixar em casa, vamos que vamos. Peraí, sabe curtir, vamos curtir. Camiseta, calça, tênis branco, boné pra trás. Vamos preta porque hoje a noite tá demais. Quero curtir, zoar, me divertir, sei lá. Tudo aquilo que me incomoda eu quero eliminar. A noite é boa, não tenha medo, não. Sinta o grave batendo no peito, ai. Com fé em Deus, enfrento qualquer parada, pois com sua direção não me meto em preservada, não. Não posso me desligar, cadê o meu celular? Se eu não ligo pro De La Rua, ele vai se atrasar. Alô? Mas não sabe que horas são. Claro que sim. Então se agiliza, meu irmão. Noite pra gente se unir, noite pra gente sorrir, noite pra gente dançar, a noite é essa daqui. Joga um perfume do bom, e aí Thaís, como estou? Beleza, então vamos, porque a noite só começou. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. Até que enfim a campainha tocou, demorou. Já estava pensando em pegar um bus até o metrô. Mas aí me diz, alguém vai faltar? Lógico que não, vai todo mundo representar. Liga logo essa caranga, pega a Avenida Tancredo. Segue reto, sentido Bandeirantes, Vila Olímpia, mantenha a velocidade prudência. Sinal de consciência, a noite está da hora. Não quero que nada estrague o esquema. Celebremos a vida da melhor forma possível, sem nenhum tipo de droga pra não abaixar o nível. Quero que o fim desta noite seja plausível. Faça um pose de gonx, porque nada pode passar batido. Ó, oh, quanta gente bonita que quer saber demais. Chega de violência, nós não aguentamos mais. Na noite, querendo ou não, tem que ser sagaz. Nem todos querem o bem, nem todos querem a paz. 6-5 é meu lugar, não precisa me condenar. A noite está muito linda, eu quero apenas celebrar. Eu danço com os amigos, eu furto a minha preta. Por isso penso mil vezes ou mais antes de pré-julgar. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. O problema não está na noite, mas sim no homem que maquina a perversidade. Quanta maldade, estragar uma noite tão bonita assim. Quanta maldade, só que não damos ibope pra ti, nem pra suas maldades. Então, deixa eu curtir, zoar, me divertir, sei lá. Tudo aquilo que me incomoda eu quero eliminar. A noite é boa, meu irmão, basta saber curtir. Levanta as mãos e vem com a gente no refrão, vai. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. Se os amigos estão presentes, vamos celebrar. Se nenhum está ausente, vamos celebrar. Todo mundo bem contente, vamos celebrar. Todo mundo bem envolvente, vamos celebrar. Se os amigos estão presentes, vamos celebrar. Se nenhum está ausente, vamos celebrar. Todo mundo bem contente, vamos celebrar. Dançando no beat envolvente, vamos celebrar. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor. Chega aí, vem curtir. Chega mais, é isso aí. Deixa pra trás o que passou, o que rolou. Pois hoje a noite pede união, paz e amor.